Azul 4178, acione identificação, chegada a Mari. Desça para 3.000 pés, ajuste altímetro no 012. Reporte localizador estabilizado, é o número 2 na aproximação. 4178. Chame Recife agora, frequência 125.45, alterne 126.85. 2545, 2085, obrigado, uma ótima semana. Obrigado, bom voo. Até. Solo agora 05, táxi à direita na minha escuta, Olivra. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Positivo, Olivra, na sua escuta, Alfa Kilo informa para ingresso no pátio principal, da 3520. Ponte espera, pronto, gol no 896. Autorizado a linha decolada 10, 100 graus com 10. A linha decolada 10, no 896. Para ingresso, pátio principal, alta 3520. Autorizado ingresso, pátio principal até o portão 08, 3520. Autorizado ingresso até o portão 08, tá 3520. Gol 1896, decolado agora 08, controle 119.8, bom voo. 119.8, uma boa noite, um gol 1896. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 896, decolando na Puca, cruzando passando 2000 em ascensão. 89.000, contato radar na decolagem, subir, manter o nível 370, manter a saída Puca. Mantenha a saída Puca, sobe 370, 1896. Salvador, Epsilon Zero to Four, ready for taxi. Taxi approved, taxiway and Juliet and Alpha. Road point, runway 1010, report ready. Portugal 0 to 4, candidate 1012. Ready 1012, taxi via Juliet Alpha to holding point, runway 10, report ready, Portugal 0 to 4. Azul 4178, inicie redução para 1809. É, reduzindo 4178. Localizador, 3170, autorizado final IS, chame agora a Torre de Salvador em 1-8-6-12. 2-6, boa noite. Boa noite. Patrão 78, reduza a aproximação, autorizado final LS, reporte localizado e estabilizado. Desça para 2000 pés, o ajuste permanece no 012. Reduzindo mais para 2000, 012, reporte. Salvador, o 3170, boa noite. 70, boa noite, pista livre, pouso autorizado na 10, 110 com 8. Pouso autorizado, 3170. 8096 Xeme Recife, frequência 125.45 ao 10126.85. Sala 0, Silva. Confirma? Negativo. Ah, tá bom. Boa. Gala 024, ready for departure. Matthew Potege, Portugal. I have the one traffic on the final, crossing the outer bar. Copy the traffic, Gala 024, standing back. Not yet. It's me, I got a message. Um 70, solo agora hoje no 7, direita, táxi na minha escuta. Alfa, Kilo, parte 13, reporte para ingressar no principal. Alfa, Kilo, parte 13, vai reportar para ingressar no principal. Outra, 3, 1, 70. Salvador, boa noite, Azul 4, aliás, bom dia, Azul 4, 178, passou esperando baixar travado. Pista livre, pouso autorizado, 110 com 12. Repouso 1 a 0, 4 a 7 a 8. Ingresso pátio 3170. Pátio principal ou até a posição remota 13 do pátio principal? Remota 13. Gal 0 to fall and up and wait. Para o canal 1-0, para o Gal 0 to fall. 4178, solo agora 20, direita, táxi na minha escuta, Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Sente, direita, Alfa Kilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no principal, 4178. Zero to seven is a KTP aircraft, wind is 110 degrees, wind 10 knots. If I take off from 10, but call 0 to 4. Quatro 178, pode prosseguir com táxi, Alfa Kilo, pátio 3, pátio principal, após até a posição 01. Gente, Alfa Kilo, pátio 3, pátio principal, posição 01, 4178. Call 024, Bone 23, call control factory 119.8, 118. 119.8, Deus, obrigado. É Portugal 024. Departure, boa noite, é Portugal 024, airborne crossing 1700. É Portugal 024, with a contact on departure, flight maintain level 370, book a departure. Book a departure, level 370, airport call 024. Portugal 024, contact Recife Center, frequency 125.45 or 126.85. 12545 or M2685, Airport Chicago 024. Novamente 520, prossiga. 520, portão 08, autorização Aracaju, sua escuta. Achei com o Atis? Negativo, formal, atirar. Porque eu acho que ele tá fora. Dá uma checada pra mim, por favor. Positivo, formal, já retorna, obrigado. Ok, é 190, já está aprovado. Tá pronto cópia? Pronto cópia, 3520, forma que não recebe o ativo também. Ok, sim, tem, só para o doutor operando visual, piste 1010, é, ajuste 1097, hora certa 26, correção, temperatura 26, hora certa 0332, vento 130 com 11. Está autorizado para Aracaju, na 190, na subida... Da conta 10, ocupa pela esquerda no perfil da Puca Jamo, após direto, 5440, transponder, controle opera em 199.8. Da 3520, ciente autorizado, nível de voo 190 para o aeroporto de Aracaju, conforme a ata do plano, saída Puca, transição Jamo, com decolagem a partir da 10, primeira curva à esquerda, transponder 5440 e controle saída 198, o da 3520. Correto, portão 08, chame controlando para o posto de sinal. Firmo 3520, gente. Salvador, é 5809. Salvador, é 5809. 198. Salvador, copia 5809. 5809, identifique. Desça para 2000 pés e chegar a mar. 1012 ajuste. É ponte localizador, é o único.